Quarta-feira tivemos depois a primeira talk do Eric Gunderson, em que trabalha em várias áreas. Uma das áreas muito engraçadas era Open Graphics, Open Maps, Open Data. Open Data, Open Data, que é neste aquilo que. caso visualização do Open Data em concreto, não Exatamente. é? Ele é, pertence ao Development Seed, Seed. que são os que desenvolveram o Mapbox e o Managing News, que nós estamos a pensar em experimentar no Dia da Transparência, no Transparency Hack Day. E ele deu vários exemplos das aplicações disso, um deles relativamente à eleição no Afeganistão e as votações. Tem lá um facto curioso que já não me lembro, que o Connor, que também está ligado a esta questão, ao They Work For You e por aí fora, já não me lembro bem até, que o Connor não estava como orador, mas estava lá de estudante e a determinada altura pergunta porque havia ali 100 votos no presidente, 100%, e depois 000 nos outros, e a perguntar se aquilo era realmente data. Realmente. De qualquer forma, o Eric, para mim, em termos tecnológicos, para mim foi espetacular a maneira como ele apresentou as questões e as ferramentas, a consciência que ele tem, a potencialidade que ele mostra sobre estas ferramentas de Open Data, de tornar os dados cada vez mais transparentes e acessíveis. Muitas vezes recorrendo a esta frase que nós estamos sempre a dizer, não é tornar, não estamos a pegar em nada que não esteja realmente até em muitos dos portais como se está a fazer. Estamos a tornar a informação visível e a mostrá-la de outras formas, que nos podem alertar para uma série de coisas. Ele ficou que tipo de problemas é que tem normalmente? Dificuldade em obter informação ou em trabalhá-la? O que é? Eu acho que ele primeiro é uma pessoa cheia de energia e a maneira como ele até apresentou era o speed do digital. O que eles fazem é resolver problemas. Qualquer desafio torna-se é impressionante. E ele depois também organizou, nem foi um barcamp, foi um exercício que a Karen propôs no final com os vários oradores. E eu fui ver o dele e ele esteve a falar, por exemplo, de uma aplicação que eles estão a fazer e que vai ser lançada agora, dos dados do Banco de Desenvolvimento do World Bank, em que eles construíram uma API para o Drupal, etc., e uma nova versão para a página do World Bank. E aquilo é fabuloso, a quantidade de dados que eles encontram lá, a maneira como eles resolveram aquilo. E ele contou como é que no espaço de um mês, todos os dias, reuniam de manhã com eles, etc., e desenvolveram uma aplicação no mês que é fantástica. Mas Tudo em open source. foi desenvolvido em conjunto com a organização, Sim, com o senhor. como teste e até para mostrar. E que basicamente ele pergunta se isto vai avançar depois no final, se eles vão continuar ou não. Quer dizer, isto numa circunstância proprietária ou fechada no outro sítio, quanto tempo é que iria demorar isto? Quanto tempo é que eles conseguiriam uma ferramenta destas? Quanto tempo? Sim, a questão do tempo também pode ser sempre um bocado complicada, não é? Porque se tu puseres uma pessoa ultra experiente naquilo que vai fazer, vai demorar sempre menos do que se puseres uma pessoa que não conhece as ferramentas que faz sentido utilizar ou que tem uma abordagem diferente. Justamente tem a preocupação da visualização, portanto, Exatamente. de pegar nos dados, que está a parte tecnológica de gestão da informação, digamos, mas depois também há a parte toda muito criativa de como fazer com que os dados sejam mais fáceis de entender, mais abertos e, portanto, mais acessíveis a toda a gente. Com mapas geográficos, com todo tipo de mapas, com a E sobreposição muito bom desses aspecto mapas, também, portanto, com muito um atrativos, design fantástico. fenomenal. E depois a força que isto depois causa, mesmo ao nível das instituições e do governo propriamente dito, em como eles devem disponibilizar a data. Os dados cada vez mais abstratos para serem mais flexíveis. PDFs é terrível, No aquilo que fim nós do estamos mundo. a tentar fazer no Acla Viva, lá no Dia da Transparência, fazer um parsing do PDF, nem pensar quanto que essa informação pode ser disponibilizada em formatos muito mais flexíveis e que permitem depois fazer outro tipo de visualizações e mostrar às pessoas, não é? Um gráfico pode mostrar muito mais do que... Sim, comunica mais rapidamente. Uma imagem vale mais do que muitas palavras. Fotografias. Isto foi uma apresentação bastante interessante e ele, portanto, foi uma das pessoas também bastante dinâmicas de toda a semana, acho eu. Uhum. Dia e noite. Exatamente. Estava sempre. A seguir foi o Ademar, que eu não me lembro bem o que é que ele foi falar. Eu tenho uma vaga ideia. Mas foi, pronto, basicamente, foi levar um bocado de projetos que tinha, neste caso em concreto para as crianças. E o tema era novos ambientes de aprendizagem para estas novas geração de crianças que já nasceu no digital. Portanto, é aquela metáfora de Don Tapscott de 98, que ainda hoje está viva, que é nós, de alguma forma, já nascemos num mundo antigo, que não havia digital. Portanto, quando viemos para este mundo digital, onde estamos hoje, é como se imigrássemos. Somos imigrantes. Portanto, nem estamos bem em casa, nem fora. Podemos ir adaptando, mas não é algo nato. Exatamente. Portanto, há toda. A metáfora é perfeita da imigração. Portanto, temos sempre aquelas reações na minha terra que era assim, aquele saudosismo da terra, a resistência à terra nova. Uhum. Portanto, a metáfora é perfeita para tudo. E portanto, esta nova geração de crianças tem necessidades diferentes e tenho mais ou menos acompanhado inicialmente por razões pessoais, mas depois familiares, mas depois também por razões agora de projeto em si, como é que isto tem evoluído. Portanto, basicamente foi apresentar um projeto que lidero, que é o Escolinhas PT, que visa exatamente isso. Portanto, como que ferramentas dar a esta nova geração, que é necessariamente diferente da geração anterior, desta geração dito nativos digitais, o que é que elas têm de novo em termos de hábitos, o que é que elas precisam de novo em termos de aprendizagem, e depois perceber que o mundo que elas vivem fora da escola e o mundo da escola estão cada vez mais afastados, e do ponto de vista tecnológico. E isso, mas qual é que é o mais avançado? É ficar fora. Portanto, a escola está cada vez mais, apesar da nossa escola em Portugal, que é um caso paradigmático, estar bastante bem dotado tecnologicamente, pelo menos no ensino básico, estamos a falar nos miúdos de 6 aos 10 anos, 12 anos. O certo é que tecnologia não é tudo, portanto, a utilização da tecnologia é diferente. Portanto, eu estou certo que, mesmo em Portugal, apesar de tudo isto, em que todos os miúdos têm um computador, entre os 6 e os 10 anos, mesmo assim em casa têm uma... Provavelmente tem mais utilização de tecnologia através de telemóveis, através de televisão, através de jogos, através de uma série de coisas, que os torna mais... que torna esse contexto mais apelativo para a aprendizagem. Não necessariamente o que temos ainda na escola é o melhor e está a tirar a partir do que melhor se podia fazer do ponto de vista da tecnologia digital. Uhum. Não é só em Portugal, como é lógico, está em muito lado. Provavelmente Reino Unido, por exemplo, e algumas escolas dos Estados Unidos estão mais avançadas, desse ponto de vista, mas é muito exploratório também. Uhum. Portanto, basicamente, fui apresentado para esse projeto, este novo tipo de geração, que é mais ou menos conhecido, as novas necessidades, e depois um exemplo de um projeto que estamos a fazer em Portugal, com interesse para internacionalizar, e logo lá, depois da apresentação, suscitou-se uma grande discussão mesmo em torno disto, e foi interessante porque durante a semana depois estabeleceram-se vários pontos para continuar o projeto noutros pontos do planeta, desde Hong Kong, por exemplo, como o Michael Gerstein sugeriu, que é um país super desenvolvido, não é? Até outros países, como a África do Sul, por exemplo, também se falou com Marlon, Estados Unidos, pronto, com tónicas completamente diferentes, mas em que o mesmo tipo de problema existe, que é como adaptar a aprendizagem, portanto, sistemas de aprendizagem, para esta nova realidade tecnológica, portanto, a tecnologia hoje é muito mais acessível, e também a realidade de hábitos das crianças, que são crianças diferentes. Okay. Elas se fazem multitask com uma capacidade impressionante, não preferem a leitura de informação de hiperlinks, portanto, leitura de informação não linear. Um livro é uma seca ler, uma página inteira, A minha filha tem 12 anos, é mais velha, e ela confessa. Portanto, quando às vezes falo sobre estas coisas, ela, pois, papai, eu não leio a página toda. Porque ela lê muito rápido. Mas eu nunca tinha falado sobre isso, foi esta semana mesmo. Eu não leio a página toda. Eu leio a primeira frase e depois... E vejo tudo. E depois é que venho atrás ver os detalhes. Eu chamava a leitura na diagonal. Não linear. Não linear. Mas ela acaba por ler a página toda, mas não lê pela linearmente, que é curioso. Portanto, eles leem muito, por acaso. Por acaso leem muito. Mas a própria página já não lê não linear, que é curioso. Portanto, esse é um exemplo. Portanto, os meus são mesmo diferentes e há que adaptá-los. Há que adaptar. Há que adaptar a sociedade e a escola, neste caso, é isso. Eu achei uma coisa interessante, porque eu acho que foi reforçada na própria talk, já não me lembro se foi em conversas contigo, de uma questão dos textos dos imigrantes digitais, em que o facto destas aprendizagens que as crianças fazem e terem um portátil e levarem para casa e integrarem depois a família a partir daí, também é um aspecto que eu acho que foi... Sim, esse é um dos aspectos importantes no acesso à tecnologia, que é reduzir a barreira entre o mundo da escola, tipicamente mais atrasado que o mundo de casa, mas às vezes ao contrário. E, portanto, de uma forma ou de outra, a opção, por exemplo, por dar um computador a cada miúdo em Portugal versus dar um computador para cada miúdo na escola, traz diferença nesse aspecto, que nem sempre é fácil de medir, porque o computador chega à casa e desapareceu para o sobrinho, ou para o primo, ou para o tio, ou para o mercado negro. Pronto, mas é o risco, não é? Mas de facto contribui para diminuir esse digital divide entre a escola, o ensino formal e o ambiente mais de ensino, de educação informal, que hoje é cada vez mais importante. Okay. A integração, por exemplo, de meios multimédia no ensino, mas numa perspectiva muito, muito concreta, aquele site, o Khan Academy, que foi o senhor que fez aulas sobre quase tudo, pode ser, não é assim tanto, mas sobre muitos temas. E eu acho que o ensino que nós temos, ou também agora já não acompanho assim, não ando na faculdade nem nada disso, já há muito tempo, não acompanho tão de perto e posso estar com uma ideia errada, mas acho que continua ainda a haver uma fase de exposição de informação muito grande, não é? E que se calhar podia ser substituída por essa exposição de informação através de vídeos e o que quer que seja, não é? E depois as aulas serem mais para trabalho daquilo que foi transmitido anteriormente num tempo diferido e quando o aluno quisesse e tudo isso. Isso falou-se alguma coisa sobre isso ou há algumas ideias? No concreto ali acho que não se falou muito sobre isso. Acho que a tal do Ademar era a mais próxima que poderia ter ligado ao e-learning e a todas essas questões. Mas o Ademar foi bombardeado de questões, uma série de questões. Deves ter sido dos mais bombardeados, porque levanta questões muito interessantes, questões complexas, mesmo das crianças na rede, o controle parental, essas coisas todas. Era dos temas mais picantes e engraçados. E acho que não se falou muito dessas. Não me estou a lembrar. Mas acho que também esse é o tema mais complicado dos próximos tempos, porque mais uma vez é a ideia dos modelos também. Eu sou muito crítico de uma série de coisas no programa do E-Escolas, mas fundamentalmente a comparação que se faz muitas vezes com o OLPC, que eu acho que tem um nome infeliz, porque vai buscar mesmo essa ideia de um portátil para uma criança, quando aquilo que está por trás é realmente um projeto pedagógico. E eu acho que isso é o que está a falhar. Independentemente de qual é o modelo, independentemente dos contextos, etc., se for um projeto pedagógico que está de dentro para fora, mais uma vez, de claro, baixo para cima. É tal questão da tecnologia e das pessoas, não é? Exatamente, e de envolver as pessoas segundo o conhecimento, como trabalhadores de conhecimento, acho que isso é que é fundamental. E aí vamos encontrar diferentes modelos para diferentes contextos. Acho que em Portugal isto está completamente subvertido, a pirâmide está invertida, está realmente muitas vezes o tecnofeticismo ou até as próprias emulações escolares que estão a haver são importantes, etc., mas é muito questionável algumas formas, não é? A maneira como se está a partir em primeiro para os recursos Porque é o mais fácil. Sempre. Exatamente, porque é sempre o mais fácil. E não percebemos primeiro quais são os problemas das pessoas e do conhecimento dos contextos sociais, etc. A posição que eu tenho é, eu acho que a tecnologia é importante, acho que a pedagogia é importante. Deve-se começar por uma primeira ou pelas duas ao mesmo tempo, até te dá. Tem a começar as duas. Uhum. E, de facto, existe aquela ideia de que, não vou pôr a minha opinião, mas existe aquela ideia de que temos que pensar primeiro a pedagogia, depois a tecnologia vai ajudar a pedagogia. Uhum. Os tecnólogos de cá dizem ao contrário, que é preciso primeiro meter a tecnologia, depois a pedagogia aparece daí. O que eu acho, é que, a minha opinião mesmo, é que ambas são importantes e é preciso juntar ambos, uhum, tecnólogos e pedagogos, e fazer, arranjar uma boa harmonia entre ambos. Porque isto é uma filosofia, a tecnologia, eu acho que fiz um tweet qualquer sobre isso, a tecnologia de facto não é neutra, foi a proposta da Fiorella. A tecnologia não é neutra e, portanto, não pode aparecer apenas como um instrumento. A tecnologia, sim, muda o mundo, isso, aliás, isso, é a escola toda. Isso até foi uma das coisas que também falamos muito, não considerar isto como um instrumento, é muito mais do que isso, foi uma das teclas que a Fiorella também bateu muito. E eu acho que eu estou completamente de acordo com o Ademar, acho que é essa tensão entre o que é informação, conhecimento, aprendizagem, essa tensão com os meios, com a tecnologia, que faz realmente as coisas andarem. Não está nenhum, é difícil pôr primeiro um e depois o outro. É preciso é contextualizá-los e aproveitar essas tensões. É isso. Um dos aspectos que é importante é onde tudo começa, onde metemos tecnologia. Há sempre uma parte que é dar acesso à tecnologia. Pronto, isso aí. Agora, esse acesso pode ser mais ou menos bem planeado. Em Portugal é bem conhecido que foi provavelmente menos bem planeado do que poderia ser, mas o acesso foi imediato. Noutros países faz-se ao contrário. Portanto, o acesso é mais retardado, pensa-se melhor. Pelo que eu leio, não consigo dizer o que é melhor, o que é pior, mas pelo que eu leio é que quanto mais rápido a tecnologia chegar às mãos dos indivíduos, melhor. Uhum. No melhor ponto de vista do avanço tecnológico, não é? Exatamente, é isso. Então, não estamos a falar do ponto de vista económico, não é? Uhum. Porque aí provavelmente há perdas por ter sido precoce demais, não é? Uhum. E acho que, mais uma vez, o momento que atravessamos, não é? Hoje, o ponto de acesso de internet é realmente uma fonte de conhecimento em determinados sítios que vai fazer uma transformação, é uma digital transformation. E é uma... Acho que estamos sintonizando. Muito importante. Por exemplo, ficaram... É natural que pessoas de outros países menos desenvolvidos que nós fiquem fascinados com o que nós temos. Mas pessoas como do Canadá, Vancouver é a melhor cidade do mundo para se viver. O Michael Gerstein ficou admiradíssimo com o que nós duas temos em nossas casas. Portanto, ter 100 megabits em casa com fibra ótica, ou poder ter, não é? Uhum. 100 megabits, ter 20 megabits e televisão e não sei o quê por 20 e poucos euros, isto é impossível lá no meu país, não é? Portanto, isso, Portugal, parecendo que não, tem muita acho coisa que é muito avançada. Nesse aspecto, acho que é. Isso transforma as coisas. Tipo, a própria caixa, as caixas que agora temos em casa, não é? Ou da zona, ou da mail. Aquilo em termos de avanço é impressionante. Quer dizer, isso realmente deve transformar alguma coisa, mas eu só vejo, a transformação que eu vejo é ter mais canais. Não, há muita transformação. Ou conseguir descarregar os vídeos mais rápido. Não. Eu estou a falar mesmo das caixas, das boxes. Sim, mas lá está. Mas isso é perspectiva tecnológica. E o que é que eu estou a ganhar a nível de... Imenso. Por exemplo, em minha casa, eu vejo pouca televisão, vejo para aí 2 ou 3 horas por semana. E em minha casa também, as miúdas também vêem pouca televisão, portanto. Mas o certo é que há um período de férias, portanto há um período em que vem mais um bocadinho de televisão. E o padrão de ver a televisão lá em casa mudou completamente desde que temos o sistema, desde há 2 meses. Porquê? Eles já não veem mais televisão quando há o programa. Ah. Acabou. Uhum. Então, não há nada para fazer. Vamos ver televisão. E gravaram um monte de coisas e eu começo a ver que é que eles já gravam. Uhum. Portanto, é muito fácil gravar, não é? Ninguém precisa assinar nada. Percebem que o programa já começou há 2 horas, mas ainda é possível ver, desde o princípio. Portanto, ver televisão no horário que apetece, ou porque foi gravado, ou porque ainda está acessível, e está acessível tipicamente 6 horas, 7 horas, é impressionante. Portanto, o programa passou às 10 da manhã, eles às 5 da tarde conseguem ver o programa sem ter gravado. Portanto, muda os hábitos completos de televisão. E eu não descobri isso. Mais uma vez, e eu não andei a investigar nada disso. Eu vou lá e vejo a televisão normal. Mas os outros, neste caso os mais pequenos, descobriram essas funcionalidades todas, porque tem lá botões, tem opções, saber, explora e descobre. Portanto, mudou um bocadinho. Mas pronto, isto é a propósito do projeto e de como é que esta geração pode mudar o mundo à custa da tecnologia e está a mudar o mundo e como é que nós podemos ajudar a mudar isto de forma mais segura. Portanto, o projeto basicamente tem a ver com isso, que é fornecer sistemas muito bem adaptados para miúdos de 6 aos 10 anos para conseguir que eles terem partido da tecnologia, melhor da tecnologia, até melhor do que nós, porque temos as coisas mais integradas, e assim aprendam a lidar com ela de forma mais controlada, supervisionada e mais segura, que é o que interessa quando se está a educar, não é? Um bocado isso. Okay. Continuando. A seguir foi o programa social. Por acaso há aqui uma questão que é engraçada, estava-me agora a lembrar. O Michael Gerstein, a Fiorella, o Marlon por acaso não estava, mas mais alguns, o Admar, logo no início, logo no primeiro dia, combinamos que, porque aqui terminava de certa forma esta relação de... Terminava, não é bem verdade, mas já tinham passado as talks mais fortes em relação às comunidades informáticas, ao design participativo, ao projeto de escolinhas, e então combinamos aqui um barcamp no almoço em Serralves sobre design, porque o programa social a seguir era uma visita a Serralves e depois ao Palácio da Bolsa. E eu só estive no almoço, depois não sei se estenderam muito mais a conversa, mas foi fantástica. Ficamos lá até às 4 horas. Eu tive que ir fazer alguma coisa para trabalhar esta semana. Mais produtivo que esta semana não podia ser, não é? Mas e acho que estas questões do programa social, também, que já o ano passado foram feitas também numa quarta-feira, salvo eu. O ano passado foi uma viagem... O jantar foi no barco, não é? Sim, no barco. O passeio de barco. E à tarde foi uma visita à Casa da Música, etc. Exato. Lá está, são as coisas que o Porto pode oferecer e que cativa e que... Mas a ideia é mesmo é promover a região, ou a cidade, neste caso, ou calhou? Eu acho que, fundamentalmente, promove o envolvimento das pessoas, uma informalidade, e continuamos a discutir os temas, agora noutros cenários. Acho que isto é que é o formato, gosto mesmo muito deste formato do ISDT. Funciona muito bem em termos de socialização das pessoas, networking. Havia aqui um conceito por trás que ainda foi fortalecido este ano, era realmente não haver isto do orador ou do professor e dos alunos. Na prática podemos ter essa estrutura, mas o facto é que transformamos em peers to peers. E nesta informalidade, nas esplanadas do piolho, por acaso este ano o calor foi de tal ordem que foi mais difícil aproveitar. As conversas estendiam-se por aí, as discussões estendiam-se num ambiente descontraído e às vezes aprendíamos mais aí e fortalecíamos mais as relações do que nas próprias. E atenção que as próprias conversas, as talks eram muito dinâmicas e muito interativas, com pergunta e resposta, mesmo durante a própria... Não era não gosto de usar este termo, não era assim académico, mas não era um... Era só expositivo. Exatamente. E depois, à noite, foi o jantar no Palácio da Bolsa. Uhum. Todas estas coisas continuavam, não é? Depois, no dia seguinte, temos... A Laura Stein, portanto, foi um dia engraçado também. Este dia mais até... Penso que este até foi quase o último dia de apresentações. E o seguinte foi de fecho. E se calhar levantar o lado mais político das coisas, até, não sei. A Laura, se bem me lembro, terminou com um exercício muito engraçado, que foi analisarmos as folhas de... Política de privacidade dos modelos sociais. Ela escolheu Facebook, YouTube, etc. E dividimos em grupos para analisar isso, para vermos até que ponto é que os utilizadores têm mais ou menos controle sobre aquilo. Ela criou uma escala. Foi muito interessante a talk dela nesse aspecto. E depois, lá está, permitiu uma interatividade, dividir-nos em grupo. Eu não sei se estavas no meu, eu fiquei no grupo do Facebook. No grupo do YouTube. E eu, que não tenho Facebook, fiquei, e até foi irónico, porque fiquei com a parte de privacidade. Primeiro, uma conclusão logo, e até o Facebook era lógico, mas de uma forma geral, é que esses termos dividimos em páginas, é um calhamaço que ninguém vai ler realmente. Em páginas ou na net, ninguém lê, é um exagero. Eu acho que esta é das questões mais importantes, acho que vai ser das discussões futuras mais controversas. Eu nós no próprio grupo dividimos as folhas para começarmos, para podermos ter algum resultado no final. E eu fiquei com a privacidade, com parte da privacidade do Facebook, e acho que se fizesse uma word cloud daquele texto, na parte de privacidade do Facebook, a palavra maior que ia aparecer era sharing. Partilhar, que com a privacidade não liga muito bem. Ela mostrou, inclusive, no caso, não sei se foi ela, acho que foi a Leslie, aquele gráfico da evolução. Foi a Leslie, por acaso, no início, que mostrou um gráfico conhecido, que agora anda por aí. Alguém fez uma animação do... fez a evolução da privacidade no Facebook. Por aí não vi. E eu acho que uma das conclusões aqui no grupo que estávamos a falar é que, realmente, estes modelos sociais estão cada vez mais a representar empresas, corporações. E o que temos ali são termos de contrato, realmente. Sim, aquilo é um contrato. Que levantam muitas complicações, acho que isso estava aqui para termos um podcast sobre isso. Eu tenho uma opinião, se calhar um bocado... radical. Não é muito radical, eu acho que isto são princípios democráticos, sobretudo nos modelos sociais. E acho que esses princípios, mais do que regras de contrato, acho que deviam estar ali princípios. Aliás, o Facebook, a primeira frase até é um princípio, que até é muito bonito, o problema é o que vem a seguir. E acho que estamos quase com... acho que aquilo deveriam ser mais próximos até de uma constituição, de uma coisa mais... não uma constituição europeia, se calhar mais... A ideia da constituição americana, não é mesmo? Exatamente, com 10 princípios em que as pessoas entendam e leiam e que percebam o que está ali e a mensagem, o ethos daquilo e que vai levar à dinâmica e dar realmente mais poder e mais controle. Tenho um certo receio que acho que isto está cada vez mais a inverter-se e a ficarmos nas mãos. Sim. E eu, não tendo Facebook, sei que estou no Facebook porque tem lá mesmo uma cláusula de basta alguém importar o meu contacto, que aqueles dados já lhes pertencem, portanto. Nós não estamos, não conseguimos estar fora mesmo que queiramos, eu também estou consciente disso. Eu acho que isto, a Google esta semana levantou muitos problemas. Sim. E eu acho que estamos precisamente a inverter a direção, aquilo que tornou a internet e a riqueza que tem. Sim, a cultura e a liberdade, não é? E a facilidade de acesso às coisas. Depois foi foi a Daniela e o Pedro, que são dois brasileiros que estão por trás do envolvidos no Transparência Hack Day lá no Brasil, que mostraram uma série de... Eu acho que o Brasil é dos países mais evoluídos na questão de participação cívica na rede e tem uma série de projetos nessa área. O Dia da Transparência deles é uma coisa fabulosa. Curiosamente, já que temos também este sábado, temos o nosso dia. Ainda esta semana estávamos a discutir a questão da discussão, das pessoas poderem participar, etc. Eles passaram por essas questões todas, mostraram. Eles fizeram uma coisa muito engraçada em que tinham um WordPress em que as pessoas queriam poder comentar e eles não... quer dizer, o controle daquilo ia envolver, se calhar, muito mais do que eles podiam e levantar outras questões. Então eles fizeram um clone do WordPress com um agregador do feed do WordPress, qualquer coisa do género, já não me lembro bem, em que as pessoas podiam comentar e não se aperceberam no início que já não era o mesmo... a mesma página, e eles conservavam a primeira página. Mas tem, acho que o Brasil é um caso de estudo de uma série de projetos como este. A discussão política lá está a ser muito, muito envolvente. Como eles têm uma tradição, eles sim, de mobilização social e de participação cívica, não está a ser... Exatamente. Acho que aqui a participação cívica está realmente a moldar e a mudar as coisas. E eles mostraram alguns exemplos, a Lei Azeredo, que ia levantar aqui muitos problemas em relação à internet. E é verdade, quer dizer, mas acho que é dos slides que eu estou à espera que sejam postos no SlideShare, porque são uma quantidade de exemplos interessantíssimos. Ficaram muito entusiasmados com o nosso Dia da Transparência, aliás, isto até foi curioso, porque... Pois, depois passaram lá, não é? Eles foram lá, mas eles já sabiam que havia o Dia da Transparência em Portugal, e até estavam no Chile, no Global Voices, a comentar, há um dia da transparência, e em Portugal, e estava a Sara, que pertence ao Aquila Viva, ah, não, eu sou de lá, portanto o nosso mundo é mesmo pequenino e eles já vieram com a ideia de... É, mas nós no nosso caso ainda estamos mesmo a dar os primeiros passos. Estamos a dar os primeiros passos, mas eles ficaram muito entusiasmados e já propuseram um Dia Internacional da Transparência e com várias cidades que já estão a envolver isso. Portanto, acho que estamos ligados. Depois a Karen, para finalizar, teve-se a falar da importância de... Pronto, foi se calhar uma apresentação mais académica, não é? Uhum. Mas da importância de avaliar, do ponto de vista mais metodológico, os projetos, o impacto, e daí tirar ilações sobre como evoluir, se de facto está a ter o efeito que se pretende. Portanto, ao fim e ao cabo, é um assunto que é ortogonal a todos eles, não é? Uhum. E que envolveu todos eles. E que envolveu todos eles também, não é? Porque tivemos, para além da apresentação, que foi rápida, depois tivemos a oportunidade de pôr isso em prática em torno de vários projetos. Cada um dos oradores propôs? Ou... Como avaliar o seu projeto. Portanto, o teu projeto, por exemplo, do Eric Anderson, do Open Visualization de Data, Open Data. Como é que se avalia isso? Foi onde estiveste. Exatamente. Como é que se avalia por aí fora? Portanto, basicamente explica a importância sobre tipo isso. Definir indicadores para... Sim. Eu não me estou a lembrar até das 30 linhas, eu tenho isso apontado, que era muito importante, porque ela depois sintetizava em três aspectos que eram básicos, que deveríamos olhar. No caso do Eric, que eu estive presente, uma das coisas que ele fez a análise do tal projeto de visualização de dados do Banco Mundial, do World Bank. E ele disse uma coisa muito simples, o porquê do projeto, o porquê tornar aqueles dados acessíveis, que eles até já tinham anteriormente, mas não estavam daquela forma para as pessoas realmente verem, e não eram muito flexíveis e eram difícil a atualização. A questão é que grande parte do financiamento para o World Bank e para a própria parte, e para o próprio World Bank, vem agora da quantidade de visitas que têm no seu próprio site. Então, aquilo era crucial, dar uma dinâmica diferente e de visualização de dados, como é que eles fizeram, e eu aconselho mesmo, eu não sei se a próxima versão já está online, está online, mas não está no... Aconselho mesmo a ver a quantidade de dados que hoje são possíveis ver no dados de desenvolvimento e indicadores no World Bank. Pronto, e com isto fechamos a quinta-feira, a conferência de facto fechou na sexta-feira, mas na sexta foi um espaço sem apresentações formais, foi, ao fim e ao cabo, permitir fechar a conferência toda, de perspectiva de quem esteve a participar. Portanto, cada um foi dizer o que achava sobre o que aconteceu. Portanto, um bocado o resumo dos barcamps, o resumo de ter estado naquela semana a participar. Uhum. Portanto, foi um espaço mais informal, a dar palavra a quem não tinha tido a palavra até ali e que queria falar, certo? Sim, okay. E acho que até houve uma conclusão que eu já o ano passado tinha levantado. Nós falamos muito desta questão da sustentabilidade dos projetos, de como fazer estes projetos, seja nas comunidades, uma série de exemplos que foram apontados. E estamos muitas vezes a ver o filme, não é? O projeto ali, projeto ali, e olharmos para o ISTT como também como um projeto. Como é que podemos torná-lo sustentável e replicável para outros sítios? Uhum. E acho que esta foi a pergunta final que ficou de ver. Como é que será possível replicar o ISTT para outros países e tornar sustentável ali uma situação? E potencial mesmo aqui em Portugal. E um potencial aqui em Portugal. Surgiram já algumas ideias? Ou ficou só? Surgiram ideias, levantaram-se uma série de questões. Eu acho que isto agora vai nascer das ligações que ficaram e das conversas que vamos tendo. A Fiorella fez logo um gesto bonito, disse que queria estar presente no próximo ano cá e que pagava a sua viagem, ela que tinha sido convidada, etc. Eu cedi-lhe hospitalidade, portanto, acho que estas coisas, que não são muito diferentes de quando fazemos um projeto como o do Marlon, numa comunidade, acho que não é muito diferente de um projeto de sustentabilizar o ISTT cá também. No, olhar para os recursos, perceber que aquilo é feito realmente com financiamento da FCT, da Universidade do Porto, etc. Mas perceber que aquilo também depois pode realmente ser sustentado de outra forma e replicado. Exatamente. Portanto, uma das coisas que vamos tentar fazer este ano, depois que se teve-se a conversar, quem organizou, ou os organizadores locais daqui do Porto, uma das coisas que se vai tentar fazer é exatamente, em vez de isto acontecer uma vez por ano, e acontece com um forte impulso internacional, portanto, que é organizado por Austin, com a nossa ajuda, basicamente. Porque não olhar para isto, e este ano há muitos portugueses mesmo, muito mais do ano passado, é olhar para isto como um evento que nós podemos replicar durante o ano. Portanto, é levar isto a várias universidades, levar isto a várias escolas, não só universidades, enfim, levar estas ideias e pessoas que entusiasmam, como o Tiago, quando fala sobre estes assuntos, para que outros ouçam o que é isto e perceber que todos nós fazemos um bocadinho disto. Uns mais conscientes, outros menos conscientes, uns para doutoramento, outros não, mas todos fazemos um bocadinho disto e há espaço para muito mais pessoas participarem destas iniciativas e é um assunto muito interessante se fascinar com o potencial que isto tem em termos de sociedade, do ponto de vista humano, não é? Portanto, a ideia vai passar por isso, em vez de termos agora só em 2011 um ISDT, ter um asterisco DT, um qualquer coisa DT que ainda se vai definir, que vai ser itinerante em Portugal e que, com a ideia de disseminar este assunto em mais sítios, universidades, escolas, portanto, a todos os níveis que faça sentido, educativos e não educativos mesmo, na sociedade, isto é para transformar a sociedade, portanto, é um bocado isso. Abrir agora o ISDT, replicá-lo, capilarizar mais, para chegar a mais pessoas. O objetivo é para o ano, em vez de termos só 40 portugueses ou 30 portugueses, convidados especiais, alguns, não é? Enfim, portanto, não era fácil ter aqui inscrição, mesmo assim, certo? Ter muito mais gente. Se calhar já há alguns filtrados, mas pelo menos para o ano muitas pessoas saberem o que é que isto é e o que é que isto, e como é que podem contribuir para isto. Então, é um bocado isso, o que ficou no ar. Portanto, é um bocado abrir. Abrir, exatamente. Muito bem. Ok.